programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus apresentadores. A partir de agora, a Rádio Cultura abre espaço para valorizar as riquezas da nossa gente. Poesia feita por quem sabe, na linguagem do nosso povo. Cultura e Viola. Aqui o caba nem de ospa, nem só umidade pipoca, que a gente não deixa. Agora até 5 da tarde é Cantoria da Boa, João Lourenço e Paulo Moura. Obrigado a você do outro lado, que dá essa audiência. São 30 minutos de cantoria, 60% de audiência, tá bom. Mas quiser dizer ao seu vizinho que ligue na gente pra gente aumentar isso aí, tá bom. Não tenha medo de dizer que gosta de cantoria de viola, não, que cantoria de viola é coisa de primeiro mundo. Só diz que cantoria de viola não presta quem falta alguma coisa no juiz. Ela vem há 200 anos vivendo. Uma coisa que não presta não vive nenhum. Então, se faz 200 anos que cantoria está no Brasil, está no mundo, é porque é uma coisa boa, não? João Lourenço e Paulo Moura, quer ligar para mim? Meu telefone é 9625-4085 e 9202-4819. Onde você procurar, a gente tá. Não é aí, cantadão? Simbora? É desse jeito. Eu tô vendo aqui o Facebook, tem muita gente já vendo a gente. Estamos na página da Cultura, na nossa também, no YouTube. É só procurar que você encontra a melhor cantoria do Nordeste do Brasil, aqui na Cultura M1130 e FM96.5, é? É de Caruaru, vai pro resto do planeta. Vamos cantar, João? Vamos embora. Vamos lá. Deus é muito bom pra mim em qualquer ocasião. Pra caminhar eu não pago, pra respirar também não. E a lua também não cobra por sua iluminação. Deus tá no meu coração na hora que eu precisar. Não deixa eu adoecer para não me medicar. E eu gasto pouco com médico que não dá nem pra lembrar. Deus deu-me o dom de cantar e ser feliz o tempo inteiro. Nas árvores Deus bota fruto, nas rosas Deus bota cheiro. E eu desfruto disso tudo sem ter que gastar dinheiro. Deus pra mim é verdadeiro, tá comigo a vida inteira. Nunca me deixou faltar dinheiro pra minha feira. Tem um peixe e uma onça sempre na minha carteira. Boa tarde! E a sua tarde tem mais músicas, alegria e diversão. Opa! Cultura do Nordeste. Boa tarde! É só sintonizar. Prepare a pipoca. O refrigerante. Junte a sua turma. Vai entrar no ar Clube do Filme. O seu programa de cinema aqui da Cultura. Dicas de filmes. Os bastidores do mundo artístico. Os destaques e premiações das películas. Tudo sobre o mundo da sétima arte em cartaz. A partir de agora, no Clube do Filme. Nordeste AM, aqui você está em primeiro.